Caju após direto. Decola da cabeceira 1 no 0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5-5, 1 no 5 e o controle em 1 no 2-0, 2-8. Coteja. Autorizado, muito obrigado. Nível 3, após Aracaju, após defesa de direto. Daí da Puca, Caju. Aí o 1-0, curva esquerda para dar decolagem. 5-5 na transponder. 1-2-0, 2-8, o controle é o 3-2-9. Então 3890, correto cotejamento, chame pronto para o pushback no portão 9. Zona 7104, controle 120, 8 bom voo. 3-0-8, 3-1-7-1. Zona 7-1, decolado, da 1-0, da El. Visão 71 no contato radar, sobre o nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 3171. Zona 96, 607. Flete observação, chame 2, 1895, bom pouso. Muito obrigado, 1895, 607. Orgo no 607, estabilizado, X-ray da 1-0, embaixo é travado. 607, continue a aproximação, aguardando liberação para pouso, ajuste no 017. E na sua escuta. Mike Alfa, decolado de Salvador ao 0612, controle 1208. 1208, grave, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Golf Mike Alfa decolou no momento, está acionado 5502 na Arbor. Gente, Golf Mike Alfa, sube, mantenha 3000 pés, voe Arbor. Mike Alfa, voando Arbor, mantenha 3000. Controle Salvador, um bom dia, Na final, 1-0, 607, pouso autorizado no 0, vento Salvador 1,50 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, 607. 53, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a ponto, disso para o nível 060, estou altímetro na 097. American Line 980, descent to 2000 feet, gun 8107, report localized course. Descent 2000 feet, American 1, 980, altimeter 1017, report localized. Salvador, Oceana 6211, autorização para o galeão nível 360, 102 milhares. Vai 57 quilos, agora de cópia, o Oceana 6211. Vai. Solo 75808, portão 10. O Oceana 5808, poderá saber que vídeo, só o Oceana 10. Gol 607, Lufa Lua 2-0, Chame Salmão, trabalhando 219. 219, 607. Salmo Salvador, bom dia, gol 607, livrando a sua escuta. Confirme para o Salmo. Gol 607, livrando a sua escuta. Salmo 607, segue táxi via Alfa, reporte de Juliette. Alfa, da Juliette, gol 607, reportará. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 62-1, autorizado o galeão via upper do 1-0 até SMAP, após Júpiter, depois confirmamento do ponto. Nível de voo 360, da cola da 1-0, com a primeira curva à direita. Prefiro ser da El Leda após bridge. A cena transponder 5523 e o controle 120, décima 8. 360, autorizado, decolada 10 com curva direita, da El Leda bridge. Upers do Luz, 1-0, Smart Luz, pode conforme. Responde 5523 e controle 1208, Xena 6219. Xena 6219, correto, chame para posicionamento no remoto 1-2. Chama no remoto 1-2, Xena 6219. Na posição de 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzão nível 090 para o nível 050, na com 727. Mike Alpha, Tente, está estado. AB58, confirme os dados de ataque. 97510. O AB5808, autorizado o táxi para a ponte fora da pista 1-0, via pátio Índia Alfa, na ponte fora Chimé Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-7. 0-7, pátio Índia Alfa, ponte fora 2-2-95, obrigado por ter. Para o push, estacionamento, 3-8-9-0, está no 9. 3-8-9-0, vai aguardar, número 2 do setor. Aguardando a sua escolha. Total 9990, reduz velocidade para 2109. Reduzindo 2109, 9990. Salvador, approach market 980, deviating right for weather. Clear deviation after fly. Report after deviation. Report after deviation, American 980. 390, autorizado para despegar extremamente, chame táxi. Vai chamar para táxi, 390, da TAM. Entrevista pronta, tá 9990. Salvador Azul 40069, box 1, se tiver que andar. Wolf Mike Alpha, sua para o nível 100, tráfego esperado. Mike Alpha, liberado para 100, pode aprovar direto do centro, está presente, senhor? Foi direto. Obrigado, Mike Alpha. Vai atingir 5.000, 9.900. 9990, desça para 3 mil pés, ajustou o diâmetro na 017. O ajuste ali, 17, descendo para 3 mil pés, total 9907. Salvador, American 98, show, we're clear the weather, going direct to the outer market. Roger, clear, report on localized cross, American Line 980. Report on localized, American 98, show. Qual filme que chamou a torre? Gol 1804 400 para o galeão. Gol 1804, chame só na frequência 12, eu deixo uma outra cópia. Desculpa, senhorita, não consigo copiar. Estimação, informe o tráfego à sua frente, 7.7 milhas, da nave Boeing 757. A ciência do tráfego está reduzindo o total 9907. Boa noite, 04, Vilma 57 Kilo, agora de cópia número 2. Da 3890, tem 79 a bordo, alternando Fortaleza com 4 horas e meia de autonomia. 3.990, pode descer no light. Gente, mantenha 3.000, aguarde as três comunicações, 9990. Mantém 3.000, aguarde, 9990. Está estabilizado no lock. Azul 40069, viu, solo? Prossiga, 4069. 4069, fica condicionado após a passagem do Airbus da retaguarda. Autorizado para o pushback de acionamento, chame o táxi. Após a passagem do Airbus, autorizado para o pushback de acionamento, 4069. 85. Prossiga, approach 11895, American 980. Total 9990, com desça para 2 mil pés. Aguarde transferência de comunicações. Até 2.000, aguardando transferência, o 9990. Sou o Salvador, bom dia. Seu WebJet 5808. WebJet 5808, sua para o nível 310, perfil Arbor. 310 restrito, fechada Arbor, o Weber 5808. Corrigindo, 360. É, entendido, nível sensual 360, Weber 5808. Total 9990, complete a aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. Completa, torre 10895, bom dia, 9990. Salvador, bom dia, total 9990. Total 9990, continue a aproximação, QNH 1097, é o segundo para pouso. É o número 2, o ajuste no 097, prossegue o 9990. Passaram no posto 1-0-1-7. Roda 1-0 com a primeira curva de, à esquerda. Prefiro ser da PUCA, transição Caju. A cena transponde 5-5-2-6, controle 1-2-0-8. Zulu 1-0 10 MAP, após Lúvita, depois conformada do plano. Nível 360, da corda 1-0, com a primeira curva à direita. Prefiro a saída da El, Leda, após Pris. A cena transponde 5-5-2-2 e o controle 1-2-0-8. This is 1-2-1-9. Right turn, 1-2-1-9, American 980. Da El, Leda, 2-2-0-8, 8-0-4, você confirmar a posição após o mapa? Bom, 8-0-4 após o mapa, voa Lufthansa após conforme a rota do plano, a saída da El, Leda, após voa direto bridge. Da El, Leda, bridge, Lufthansa após o mapa. Correto, 8-0-4, paracionamento, chame paracionamento Itac, no portão 08. Zero livre, pouso na cabeceira no zero. Zero, clear runway 10, 10 feet of parking. Marca 980, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. So, Alpha, report holding short Juliet, American 980. Cena 6211, mantém a posição, vai esperar pushback, cena 6. Mantém a posição, assistiu. Paulo Salvador, 0357, tente 10 kg. 357 kg, confere, guarde cópia. Quando sai da prevista, Itaria? Arbor Elefa. Arbor Elefa. 1-8-95. 2-9-5-3-2. Poderia confirmar a saída? Upper Risk 58 é PUCA Caju. Salvador 4069 da Azul 123 a bordo, 3 horas e 40 para a economia, Alto Fernando Ribeirão Preto, nave da companhia, na loja final? Afirma, senhora, visual. Só 3890, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após o pouso do TAN, mantendo 1-0, TAN 3-2-0. 4069, seguinte, autorizado táxi, essa foi a 1-0 de Índia e Alfa, torre 1895, 1017, ajuste. Boa noite, 04, despegue, Terminal 10, baixada e travada. Terminal 3153, QNH 1097, vento 170 graus 099, e pouso cabeceira 10. Livre o pouso 1073, 153. Cover. Oi? Confirme que os motores? Não entendeu que após o passeamento do American Airlines, está livre de seu pushback na remota 12, no chanel 6211. Chanel 6211 na firma. Salve, Salvador, total 9990. Total 9990, prossegue táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 9990. Zero, alterna, 128 decimal 8. 60188, web 5808. Bom trabalho aí, obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Juliette Tango Zulu, confirme pátio. Estacionamento visto aqui da cola. Gente, número 2 para o campo Juliette Tango Zulu. Confirme? Poderia coordenar 170 Aracaju, por gentileza? Ainda não tenho plano. Quando chegar, eu entrarei em contato com o senhor e faço a coordenação. Obrigado. Salve, Salvador, Gol 607, para a cópia da autorização. Guarulhos, ciente daquilo. 607, número 3, aguarde cópia. Guarda um cópia, número 607. American 980, holding short, Juliet. American 980, via Juliet, April 1, gate 11. Via Juliet, April 1, gate 11, American 980. Cada ponte desça para nível de voo 050. Perdido a bomba. 0050, a cena transponder 5503 e o controle 120 decimal 8. Para saneamento táxi, minha torre 118 decimal 95, ajuste na 097. 3153, táxi em frente, aborte antes do Juliette. Em frente, reportará antes do Juliette. Alterna, 128 decimal 8. Então, 3890, decolado 27, está no controle na frequência 1-10-10-1-10-10. 08, bom dia. 53, uma deposição antes da Juliette. Tá, 3517, eu salvo. Prossiga só, na escuta. 3517, está pronto, cópia. Prossiga. 30 Brasília, via Perzulu 17, nível de voo 360. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita. Saída Argo, Elefa. Assino transponda 5531 e controle 1202-9. Salvador, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, bom dia. Contato radar, saída Puca, sub, mantenha nível de voo 330. 330 na Puca, TAM 3890. 3597. 3597, correto, sim, para posicionamento na 04. Chama na 04. TAM 3153, eu solo. O 3153 vai na passagem ao Airbus da Oceanet, que está terminando o push, após ingresso de Juliette para 09. Gente, aguardar o AVF que iniciou o pushback para o 09. Bem. Azul 4069, bom dia, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub mantenha nível de voo 360. Da Leda Bridge, subindo nível 360, azul 4069. Uma 642 aguarde para puxar o fenômeno. Do ponto de espera da pista na 0 via Pátio Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre. 1-18-95, ajuste na 0-7. 17 ajustado, livre táxi via Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, torre 295, janela 629. Solo, tem autorização do gol 607? Afirmo, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, Guarulhos. Via Upper Zulu 16 até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano, o nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita. Prefiro ser da El, Leda, após Bridge. A cena transponder 5530 e o controle 120-8. Confirme que esse motor é? PHZ, após conforme plano de voo, decola da 1-0 com curva direita, na El, Leda, segui. 5530, transponder 1208, controle de tarifa Gol 607 com gate 612. Gol 607, correto, tempera push e saneamento no 612. Chamada. Salve, salve, transponder Gol 107. Mas só pela pressão, não precisa de 107. 1-7-9-5, informação com o Jaquil, aguarde cópia. Agora eu levo uma 7-5. Realizar uma formação V. Ciência, autorizado. Aposto pro anterior, ok? Ciência.